Os compromissos cumpridos, rapá. Dinheiro no bolso, dá um rolê na quebrada, moro? É noite de sábado, a lua tá cheia. Ela me inspira pra curtir a noite inteira. Vou botar pano louco, um boné de aba reta, do tipo vagabundo que a noite só começa. Saindo do barraco, eu faço oração, que Deus me guie, eu peço proteção. Sigo em frente, um molho moeiro, tô ligado que lá tem grandes parceiros. Gambé na esquina, vem passar, me revista geral, fragante não vai achar. Tem que tá esperto e sempre ligado. Fim de semana na TF é sempre desguiado. Chego e cumprimento vários parceiros. A humildade e o respeito vem sempre em primeiro. Pego um quadrado, vou buscar minha folha lá de chavo e fico só de boa. O vinho acompanha só pra relaxar. Saio pro canal e começo a celebrar, lidando com o vinho, essa felicidade. A paz, a liberdade, com o dinheiro, a vontade. A noite que é bela, com várias estrelas. Olha quanto brilha essa lua que tá cheia. A lavezerra da Silva, eu vou malandreando. Essa noite vai ser louca, só tá começando. Me convidaram pra um samba. Me despeço de toda a rapa, tomo mais um gole e sigo na jornada. Continuo meu rolê, essa noite é sem estresse. A estrela me ilumina, a lua me protege. Roda com o samba, é tradicional. Comunidade reunida, é fundamental. Alegria contagia, é natural. Tocando aquele samba, é fenomenal. O clima tá fervendo, eu vou usufruindo. Passou da meia-noite, é início de domingo. A quebrada tá em festa, os bares estão lotados. Fim de semana é prolongado, que segunda é feriado. Vejo um tiozinho na maior alegria. A garrafa na sua mão, ele tira a melodia. Ali ele esquece o passado doloroso. A fome e a miséria foi tatuada no seu osso. Esse tipo de pessoa o Brasil não dá valor. É ele que inspira o vagabundo guerreiro. Depois de algumas horas vendo ele a cantar, ele puxa a melodia, a galera acompanhar. Essa é a saideira, a barca vai acabando, todo mundo se despede. O dia vem raiando, o bagulho perdeu. Na quebrada é assim, o destino é meu barraco, tá na hora de dormir. Embaçado e louco pra curtir, embaçado e louco pra curtir, embaçado e louco pra curtir. Salve, salve, terra firme, salve, salve, terra firme, salve, salve.